Pet Shop Boys, I wouldn't normally do this kind of thing. Ainda LNC and you too, take me to the clouds above. And Pink, I want you back. Dead or Alive, Rebel Rebel, Loleta Holloway, Love Sensation, e Sting, Shape of My Heart. Esse foi o segundo bloco do Flash House, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Radiosnet. Never been asked to dance, 'cause I've never been the pretty one. Never liked compliments, 'cause it's always been so hard believing them. You say I'm beautiful, and I say you're full of it. Nothing personal, I'm still not used to this. But I'm working on, working on it. Working on, working on it. I've been working on, working on it. Working on, working on. Trying to be good to me, I should give myself way more love. I'm my worst enemy, I'm the voice who says